the dream came, I held my breath with my eyes closed. I went insane like a smoke ring day when the wind blows. Now I won't be back till later on if I do come back at all. Because you know me, and I miss you now. In a strange game, I saw myself as you knew me. When the change came and you had the chance to see through me, though the other side is just the same, you can tell my dream is real. And I love you, and I miss you now. Though we rush ahead to save our time, we are only what we feel. And I love you. Can you feel it now? I could be right. I could be wrong. I could be right. I could be wrong. I could be right. I could be black. I could be white. I could be right. I could be wrong. I could be white. I could be black. The time has come, your second skin. The cost so high, the gain so low. Walk through the valley, the written word is a lie. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. I could be wrong, I could be right. I could be black, I could be white. The time has come, your second skin. The cost so high, the gain so low. Walk through the valley, the written word is a lie. Let the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. May the road rise with you. não combinou assim as entradas e saídas de música. Vocês conheciam essa, né? Eu não sei, a gente toca as outras em inglês? Sim ou não? Tá. Vamos tocar uma animada. I wanna be sedated. Ah, porque inglês é assim, é aquela tal história que eu tava falando das bandas cantando em inglês. Que é assim, quando você canta em português, dá pra você ter a certeza que as pessoas estão entendendo tudo que você tá falando e tudo. Aí quando você canta em inglês, parece que você tá cantando sozinho. É assim, horrível. Aí fica as pessoas, pô, legal. Mas isso aí. É, o Bonfá falou, a gente tem que tocar tudo que a gente ensaiou, porque senão a gente vai embora daqui a pouco. Ah, a primeira música que a gente tocou era uma do Buffalo Springfield. Foi a nossa homenagem ao Neil Young, que não veio pro Hollywood Rock. E que era o artista que eu mais queria ver. Aí o cara, pô, não vou. Aí ele não veio. Mas assim, aí a gente tocou, aí depois a outra era Rise do P.I.L. E agora Public Image. E agora a gente vai tocar uma do Jesus and Mary Chain. Mas nem parece, ficou assim, super rapidinha.